再去对对。 把人不查明清明的话，他下来看看。 这里什么的吧？我这个一百九十九。 7828, contar com a banda decolagem, Supernativa 1970, sair da Momo. 1970, na Momo. Pode prosseguir na subida? Vem contar as restrições? Essa é a restrição de nível da saída Momo, azul 2788, Supernativa 1970. Entendi, então vai manter 3000, restrição inferior o 2788. Autorizada a subida para nível 1970, azul 2782, cancelada as restrições de nível de altitude da saída Momo. É, então 1970 direto no perfil 2782. Autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 10 nós. Nível pouso, Xanana 141. Descida a critério até o nível 080, reporte para cancelamento. Azul 2702, 0119, chama para cancelamento, desta 080. Salvador, boa tarde, azul 2790, ponto de espera, pronto para decolagem. 2790, boa tarde, mantém ponto de espera, pista no zero. Vai manter 2790. A 2010, o ajuste 10019. Ponto Duna, descendo para 2000 com 1019, tira minha treina. Azul 2702, plano IFR cancelado, azul 1629, não há tráfego de conhecimento no setor. Deixa para o estúdio de tráfego, reporte passando 3500 pés. Autorizado, alinhar e manter pista no zero. Autorizado, alinhar e manter azul 2790. Azul 2788, estou autorizado direto do destino. Vai lá direto do destino, azul 2788. 6226, reduza para 200, vai. Autorizado decolagem, pista 10. Vento 140 graus, 099. Autorizado decolagem, 2790. Azul 2702, no atraso de conhecimento do setor. Da frequência livre. Alfa Charlie India Echo, prossiga para o controle. Alfa Charlie India Echo, coordena a frequência livre com o tráfego da zona com Echo 190, direção a Serra 90, Vitor Bravo. Na 226, atravessa para sequenciamento, curve à esquerda, proa 030, deixa autorizado até 4.010, o ajuste 10019, limite a radial 220, Salvador. Esquerda 030 para 4.010, minha 226. Azul 2790, decolado aos 32, chame controle em 120, decimal 8. 208, valeu, obrigado. Controle Salvador, é o Azul 2790, transfere. Controle Juliette, estamos no Boa Guarde. Azul 2790, contato radar na decolagem, sobre a via sai da mão para nível 160. Está autorizado subida para nível 160, cancelado da restrição da saída da mão. 160, cancela as restrições da saída da mão. Obrigado. Capitão Juliette Tango Zulu, acione identificação, dessa vez chegada a mão para o nível 050, com ajuste 10019. O Juliette Tango Zulu está conservando uma chave, uma rotação de reggae, prossegue visual. Se possível, o projeto de serviço autoriza para a rotatória. Capitão Juliette Tango Zulu, palma e FR, cancela a zona 633, espera a atitude de tráfego, está autorizado direto para o Paripe. Direto? Tá, posição Paripe, tá batendo o Juliette Tango Zulu. Paripe, o Juliette Tango Zulu. Controle, Papa Romeu, Juliette Tango, 20 milhas fora. Papa Romeu, Juliette Tango, confirma o estimado de regresso. O estimado de pouso em Camaceiras, 1650, e regresso aos 1945. Tente copiado, Tchada Catango. Oxanel 6226, para interceptar curso localizador, curve à direita, proa 070, dispara 2006, reposte estabilizado. Proa 070, 2000, reposte estabilizado, 6226. Catango Oscar Romeu Charlie, adicione transponder 5005. 5005. Chamando a 315, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 2965, 315. Controle, até 3144. 3144, BT. Autorizar baixando a 2000 como referência. 3144, reduza para 200 nós, decida autorizada até 4.010, o ajuste 909. Decida autorizada até 4.010, reduzindo para 109, 3144. Papa Tango, Papa Tango, Papa Tango, confirme nível que irá manter. O 845 foi solicitado no plano de visual em Nelson. Papa Tango, Romeu Charlie. Papa Tango Oscar Romeu Charlie, mantém a regra de voo visual com ajuste Salvador 0019. Estabilizado 6226. Reduza para 1809. Ok, 180 lá, sou 3144, descida para 2 GP. De pouso, 62, 26. Controle. Confirme o controle. É uma passagem do vilarejo, estamos no voo, solicita a descida. Batendo Juliette, Tango Zulu, desça para 3500 pés, ajuste 909. 3500, 909, Tango Zulu. T790, autoridade direta VATAP. Se apresente pro de VATAP Azul 2790. Azul 2790, confirmado de subida. Mil pés, Chico. Não por muito tempo, Chico. No solo aos 38, direita 121, decimal 9. Confirme, pro 315. 315, livre a próxima direita, chame solo 121, decimal 9. Chamando solo 219, 315. Puta prossiga. Xamia 226, ajuste no 09, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. Da 226. A passagem já é, prossiga, né, escuta? A passagem já é, confirme. É, tripulação homologada a instrumentos? Eu estou tentando entrar em contato pelo lado para desligar o transporte aqui, não interfere. Nova passagem já é autorizado. Azul 2790, tráfego 1 hora, 25 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 145, Charlie 560. Ciente Azul 2590. Patango Oscar, Romeu Charlie, tráfego 10 horas, 2 4 milhas, rumo oeste, passando o nível de voo 097, em ascensão, Patango 72. Patango Oscar, Romeu Charlie? Afirma. Obrigado. Controle, TAM 3044, localizado no localizador e visual aeródromo. TAM 3044, completo final do procedimento, chame em Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamando em Salvador, 11895, 3144, 11. Sim. 3144. Tá 3144, ajuste no 09, continua a aproximação, guarde a pista livre. Guarde a pista livre, 3144. 62 2000, no céu 42, libera a próxima interseção à direita e chame o solo 121 da sua nave. 226, ciente. Autorizado pouso pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre nosso pouso, 3-1-4-4. Então, 3-1-4-4, caso receba a informação do transponder acionado 2000, é o nome que está no solo, ainda não desligou o transponder aqui, não interfere com a aproximação. Ok, senhor, muito obrigado pela informação. Na mesma posição. Qual a sua posição, nível 03? Está abandonando o nível 200 para o nível 100 e vai manter a mesma posição que afastaram o 40 mil de uma vez. Então, Whisky Serra X-Ray, suba em condições visuais, até o nível de voo no 35, aguarde coordenação com o centro Recife. Patango Whisky, Serra X-Ray, acione código transponder 5033. Recebi a altimetria nem a localidade que o senhor decolou. Confirme a posição. Salvador, estou aqui na SBR 204, fechado 43. Confirme a altitude que mantém, nível 03? Estava mantendo o nível 200, agora está descendo para o nível 03. Os 4, 5, libera na taxa sua eco, chama só no 1, 2, 1, decima 9. Eco, 2, 1, 9, ó. Agora é afirmativo, recebo 5460, orifício 03. Afirmativo, 5460, passando 130 decimais. Gente, voa e passe para interceptar a chegada para o médio 1, orifício 03, desça até o nível de voo 050, ajustando 099. Ah, vai manter aqui uma centena, aqui por mais 20 minutos. Né? Gente. Vai chamar a conta do regresso. Gente, eu vou fazer o quê? A patente de Juliette Sangue Vinícius para o nome 500 pés autorizado à toa do Cerrado, a reporte visual com campo. Autorizada por hoje, Cerrado, a reporte visual com campo a 1500 pés, a Juliette Sangue. Agora diz que serra X-Ray, suba e mantenha nível de voo 270, autorizado direto Campina Grande. Papa Tango Whisky, Serra X-Ray, suba inicialmente até nível de voo no 45, reporte para a modificação do plano de voo. Vento 140 graus, 10 nós. Realizada a linha decolada no 05073, alô? Ficado no 648, suba e mantenha nível de voo 270 na proa de Campina Grande. Papango Whisky Serra X-Ray, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Salvador, boa tarde, o Azul 2779. Azul 2790, Azul 2779, está passando o Conde 160, ciente da informação Oscar. Azul 2779, essa é a minha identificação. Escritor, autorizado por Aponte, o Alagoinha. Azul 2779, contato radar, passa a posição Conde, voo Bonf para interceptar a chegada Bonf e a parte para a descida. Ajuste na zona 99. Azul 2790, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545.285, obrigado. Adiante, livre acionar, reposte táxi. Desacionar e contar no táxi, já está mais perto. Serra, Luanco, aprovado, setor UIS. Gente, comprou o UIS, Serra, Luanco, abandone o eixo de aproximação 97, aguarde transferência. Aguardando transferência, Luanco. Bravo, sub, mantenha nível de voo 180. Coral no Bravo, subindo a 180. 50731. Tango Oscar, Romeu Charlie. Desculpa. 60 milhas sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 45 sobre regra de voo visuais. Chame controle ideal, frequência no 30 décima 1. Obrigado. Salvador Juliette, Tango Zulu, está visual com campo, mais 2 milhas para rotatória. Apatango Juliette, Tango Zulu, esteja atento ao Romeu 44 a 500 pés que decolou de Enrimar. Mantenha sobre regra de voo visuais, para ingresso no circuito, chame o Torre Salvador, frequência 118.95. 2895, paciente do carro, Tango Zulu. Controle, meu cordial, boa tarde. É o Papa Romeu Thiago Leco, está ciente do tráfego assistindo no setor UISC. O Thiago Leco intenção prosseguir para Amargosa. Papa Romeu Thiago Leco, informa o tráfego 3 horas, 3.2 milhas no Ceasa. Voltando para o nome 500 pés, um Charlie 402. Tráfico adicional, sua posição de 11 horas 8 milhas ao nome 700 pés, um Serra Romeu 20. Gente, Serra do Eco. Papai, meu Serra do Eco, mantenha sobre regra de voo visuais, antes do controle. Alfa permanente, Azul Eco. Azul 2788. 2788. Ano Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Decimal Recife, 2545, 285, Azul 2788, Azul. Passagem Índia Eco, Chame, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito grato pela coordenação. Torre Salvador, papapapá, Charlie Índia Eco, final da 10, mancha travada. Papapapá, Charlie Índia Eco, continue a aproximação, ajuste o time 10 no 9, aguarde autorização de pouso. Tem, que prossegue na aproximação, aguarde autorização, Charlie Índia Eco. Juliette, estamos Zulu, autorizar pouso, pistão 97, vento 130 graus, 10 nós. É, distante Zulu. Acho autorizado até a interseção Oscar, aguarde autorização para ingresso, Oscar Mike Yankee. Chamaram a interseção para ingresso da Oscar, Oscar Mike Yankee. Ali, Índia Eco, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 10 nós. Pouso autorizado, Charlie Índia Eco. Oscar Mike Yankee, está no posto de espera da Oscar. Autorizado, já é manter, pistão no 7, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, autorizado, já é manter. Juliette Tango Zulu, no solo 55, autorizado, pátio 5, estacionar frequência livre, boa tarde. Azul 2790 na escuta. Azul 2790, transmissão aérea, chama o centro Recife, frequência 95, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Olá, meu cordial, boa tarde, é o Papa Ramos, que é o Leve Enchendo, cruzamento para a rede de opções aprovadas, ilha de Itaparica. Papá Romeu, se é Azul Eco, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência de autocoordenação, até o regresso. Até o regresso. Acho que vai ser aguardado. Salvador, boa tarde, 1964, seguinte da informação. Oscar. Zona 964, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. 050, via Bomed 1, ajuste no 019, Gol 964. Azul 2729, veio direto pelo. Azul 2729. Azul 2729, né? Escuta o controle Salvador. Baixa Machado autorizado, decolagem, pistão 7, vento 150 graus, 10 nós. Porém, a decolagem para o chamado. Salvador, azul 2779, ideal de descida. Azul 2779, desça para 4 mil pés sem restrições na proa de pelo. Para 4 mil sem restrições na proa de pelo. Gol 1964, número 2 na aproximação, redução para 2309. Gol 1964. Proceda. Número 2 na aproximação, reduza para 2309. Reduzindo 2309, 964. Salvador, boa tarde, azul 40032-301-90-BOMED-1. Azul 4003, via chegada BOMED-1, desça para o nível de voo 060, ajuste na 019. Via para o 060-109. Mantenha 2509, número 3, na aproximação, azul 4003. Oscar Salvador, Papa Romeo Oscar Mike Yankee, boa tarde. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, boa tarde, mantenha sobre regra de voo Visualize, o nome é o PES, corredor Axana, escuta o controle. Professor João, meu 10 na escuta do controle, Oscar Mike Yankee. Azul 2790, na escuta do controle de Salvador. Salvador, o azul 5073. Azul 5073, prossiga. Pode falar aí o código? Azul 5073, agora a coordenação com o Enel. Sim. 5073, controle Liel, solicita que voe na proa de Block para a chegada Block 1. Block. Papai Romeu Alfa Mike Yankee, autorizado direto Manati, repasse 2-0 milhas a passar Salvador. Acho que é mais Yankee, solicita até o farol da Barra e lá prossegue direto para Manati, cruzando 20 milhas fora. Cliente, quando possível, estimado de pouso. 88 ou 126 decimal 85. Salvador, Gol 1885, informação Alaska, boa tarde. Gol 1885, boa tarde, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste na 019, redução para 2509, número 4 na aproximação. Sente reduzindo 250, compre o perfil, desce ao 70, Gol 1885. Azul 5073, 60 milhas, subeste de voo Salvador, serviço está encerrado, mantenha o nível de voo 980, chama o controle de via, frequência no 20, décima 1. 1964, redução para 2009. 209. Azul 2779, operação para final do procedimento ILS X-Way da pistola 0, curva esquerda proa 220, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. 220, limitado pela 280 de Salvador. Olá, pistola 0, vento 140 graus, 09 norte. Deve levar a gente pista no 0, bom, 397. Charlie, já é utilizado, já passa o tempo, já está lá, você está livre. Roma 964, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, para o 020, está limitado pela radial 280 do Goiás de Salvador. Esquerda 020, sua vetoração, Roma 964. Azul 2779, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Para 2.000 pés, ajustado no 0.9. Roma 964, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.019, Roma 964. Voo 4003, desça para o nível de voo 050, permaneça ajuste. 050, Roma 1885, desça para o nível de voo 060, redução para 2309. Redução 230, 060, desce, voo 1885. 20258. 308, 397, bom. Tamo bom, 397, cheio, 1500. Bruno 397, contato Adana decolagem, via saída do Sanvo 1, sub e mantém o nível de voo 360. Via Sanvo 1, mantém 360, 397. Bruno 885, redução para 2309. Já reduziu, 230, bom. Sim. Bom, 397, solicita coordenação direto, monte, quando possível. Sim, chegou de coordenação com o centro Recife. Graças a Deus, 397. Azul 2779, para o curso do localizador, curva esquerda, pro 1945, repassa brisado. Esquerda 145, reportarei estabilizado. 964 para o curso localizador, curva direita, pro 070, reporte estabilizado, está para 3.000 pés. 070, 3.000 pés, zona 964. Azul 4003, redução para 2009. Estimada para Manati, 1720. 1720, ciente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência ali para a coordenação, até o regresso. Frequência ali para a coordenação, até o regresso, acho que é mais tarde. 1964, reduza para 1809, tráfego que o precede, 8.2 milhas com 1.60 de grão de speed, Alfa Tango 72. Está reduzindo para a aproximação, 964. ILS 2779. Azul 2779, complete nosso procedimento. Chame para o Salvador, frequência 118.95. 18.95. 1964, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reportabilizado. Gente, está autorizado 2.000, reportará estabilizado 964. Sou Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, prossiga. Já encerrou o cheque, está pronto para retorno, por favor. 03, ciente, voe ITAP para interceptar a chegada bom mês 1. Sonda presente para o ITAP, comete 1 do para o LR, então retorno. Azul 4003, desça para 3.000 pés, ajuste na 09. 3.109, azul 4003. Azul 4003, redução para 1809. Estamos com 190, reduzindo para 180, 4003. Enche tráfego que precede na aproximação, 12 horas, 9.2 milhas, passando 3.400 pés para 2.000 pés, Bang 737. Procurando. Azul 03, vou inicialmente Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Zona presente Bomed de Olympus 03. 1885, desça para 4.000 pés, permaneça aí. 4.019, boa noite, Bruno 964 estabilizado. Sim, Carlos, estabilizado. Complete nosso procedimento, Sanitário Salvador, frequência 118.95. Boa tarde, 2954, igual ao 964. Azul 4003, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistola 0, revolta avisado. 2.019 de BLS, 4.003. Salvador, boa tarde, 1964, final do ILS, tá, 1.0. 1964, com satisfação, 1-2 para pouso, ajuste 0-9. 1-0-9, aguardo autorização para pouso, 1-9-64. 97, chame centro Recife, frequência 1-2-5, decima 1, alterna 1-2-3, decima 8. Uno 397. Gol 1397, na escuta do controle Salvador. Uno 397. Uno 397, transmissão a cega, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Azul 779, no solo azul 13, libere a próxima intersecção à direita e chame o solo 121.9. 121.9, azul 2779. Autorizado pouso pistola 0, vento no 40 graus, 1-0 baixo. Ele pouso na 1-0, 1-4. São 1-8-0, gol no 8-8-5. Rua 4003, complete novo procedimento, chame o Salvador, frequência 118.95. 1885, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistola 0 é avançabilizado. 2.000 ILS X-Ray, pistola 0 autorizado, gol 1885. Aguarde 3205, mais uma aeronave na aproximação na pistola 0, já passando externo, após ser autorizado, ok? Após quando o visual qual é o tráfego e após o pouso está autorizado, já manter a pistola 0. Gente, já estamos visuais com a aeronave nacional, após ele vir manter o 0, 3205. Sequência do solo, boa tarde. Boa tarde, tem um visual 9, bom solo agora, 94. Azul 4003, autorizado pouso pistola 0, vento 130 graus, 10 nós, ajuste o tímetro 0 no 9. Livre pouso pista 10, azul 4003. Livre 103. 103, vista para o nível de voo 070. Para o 070, 103. 2018, desça para 4.000 pés sem restrições. Para 4.000 pés sem restrições, 2018. Limpo 03, dois só para o nível de voo 050. 050, o Limpo 03. Limpo 03, autorizado a torre de ITAP. Ah, para presente o ITAP, o Limpo 03. Puxando M3 26, número 5 na aproximação, redução para 2509. 250, 6326. Apaga o meu braço para encerrar para ti. Quero ver se a Índia com Índia, com o destino do lado de cá, já resolveu a chave bem antes. Único aberto, acionado no 2500 pós. Apaga o meu braço para encerrar, mantenha sobre os regras de voo visuais, acione código transponder 0141, ajuste em Salvador na 099, reporte 20 milhas avançar Salvador. 0141, vai repassar 20 milhas fora, o braço para encerrar. 1885, sobrevisado. ILS, gol na 885. Completo final de procedimento, emissor de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa, obrigado. Bom pulso. 2098, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, vai estabilizado. Para 2 mil pés, reporte estabilizado, gol 2098. Salvador, gol na 885, boa tarde. Boa noite, 85, boa tarde. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 1019, boa noite, 85. Minha 326, desça para o nível de voo 060. 060, minha 326. Posição na 0, boa noite, 85. Minha 3805, decoda hoje 21, chame o controle 120, decimal 8. 208, minha 3805. Salvador, Anta 3805, passa agora 1500. Anta 3805, prossiga conforme autorizado na saída Sanvo 1, acione código transponder 5022, submantenha nível de voo 340, aguarde contato radar. 5022, acionado, vai seguir via Anta 3805. Pode mostrar, está presente? Passa 2200. Confira o 3805. Então 3805, contato radar, passa 2400. Confere, pode voação agora? Autorizado Leda, com 3805. Pronto, Leda, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Santa 771 com a informação OSA, passando 210. Então 4771, voe BOF para interceptar a chegada BOF, desça para o nível de voo 070. Ajuste na 019. 4771. Limpo 03, autorizado descer para 3 mil pés sem restrições de altitude. 3.000, 1.000, 3.000, 03. Ajuste na 019. Isso, Guardião 01. Confirma, comandante. Direita 050, reportará estabilizado. Olímpicos 03. Zero no oito, complete nos procedimentos sanitários Salvador, frequência 118, decimal 95. 8,95, boa tarde. Boa tarde. O Chalé 6326, autorizado a descer para 4 mil pés sem restrições de altitude. 4 mil direto, 6326. Oi, Guardião, 01 para o sol. 7 Guardião 01, prossegue com o Pronorte, tem interferência com o eixo da 10 e da 17. Chame o controle 120, decimal 8, boa viagem. 1208, chamará. Torre Salvador, voo 208, boa tarde. Voo 208, boa tarde, ajuste no 09, formo tráfego, asa rotativa, Alfa CA 50, 500 pés, prosseguindo com o Pronorte, está afastando o copo, não interfere com a aproximação. 7, gol 208, livre posto? Afirma, todo autorizado, gol 208, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. 7, livre posto, gol 208. Tráfico BR. Fazer 01 no seguinte, mantendo sobre regra de voo visuais, 500 pés na escuta do controle, reporte 20 milhas a passar. Reporte a 20 milhas. Salvador, boa tarde, 3560, com o Antônio. Tá 3560, via chegada voo médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 099. 080, 099, 3560. O Chané 6326, redução para 1809. SSA também 3620. Chané 6326, tráfego que precede na aproximação, 1 hora, 11 milhas, com 1080 de grande speed em redução, P3. Salvador, Papatango, Kilo Romeu. Kilo Romeu, como tem?